A sala se calou quando me aproximei de Jesus. Tropeçava nas lágrimas que me cegavam, era tanta dor. Alguns falavam furiosos, não há lugar para gente desse tipo aqui. Mas mesmo assim, eu prossegui com o rosto rubro de vergonha até finalmente me prostrar diante de Jesus e derramar o meu amor e adoração pelo meu Mestre como um perfume precioso que só Jesus é digno de receber. Derramo aos teus pés as minhas lágrimas e com os meus cabelos venho enxugar. Eu quebro o meu vaso de alabastro e o perfume precioso venho te entregar. Sei que eles não conseguem entender o momento que o teu amor me abraçou, despedaçando as correntes que prendiam o meu ser. Aquele dia em que o amor me abraçou.